tuas faces em tua boca morrer. De uma lágrima caída nasceu a minha paixão, de uma saudade perdida morreu a minha ilusão, de uma saudade perdida morreu a minha ilusão. As lágrimas quero ser, se um dia te vir a chorar, para em teu rosto correr o mundo do meu penar, para em teu rosto correr o mundo do meu penar. Horas tristes que passaram, eu hoje guardo sem rancor. As migalhas que ficaram são restos do nosso amor. As migalhas que ficaram são restos do nosso amor. E em meus olhos rolaram duas lágrimas de medo. As luzes se apagaram, a noite morreu mais cedo. As luzes se apagaram, a noite morreu mais cedo. Deslizar em